5, 4, 3, 2, 1. Rádio Autobot. Check this out. As coisas militantes e ou económicas, eu decidi associá-la e já pensei em vários artigos que vou publicar mais tarde. A criação de equipas, não é? Sim, sim. Vão criar equipas? Sim. Equipas de quê? Equipas de trabalho, pá. Ah, equipas de trabalho. Pensei que era matraquilhos. Sim, sim. Não. Matraquilhos já somos as mulheres, pá. Ah, pronto. Não, era só para confirmar. Não, Pumpkin, e uma ideia assim geral sobre o estado de Portugal, fugindo agora também um bocadinho ao assunto do PRD, o que é que tu achas agora do país, o que é que tu tens a dizer? Com a entrada do Violent? Sim, o que é que esperas também, vá? O que é que esperas do governo, da evolução do país, o que é que esperas? Olha, espero que possa haver mais guerras. Que antes da entrada do Violent não havia, ele agora propôs aquele pacto com a Rússia, que foi muito bom. Graças a ele, hoje já passei para o nível 8, já vim nível 6. Parabéns, hein? Obrigada. Acho que está a ser melhor, está a haver mais mensagens do governo sobre a game. E aqui a nossa rádio, Pumpkin, confiança lá, aqui a nossa rádio também tem um papel importante para a dinamização da comunidade. Não é? Claro. Isto sou eu a puxar a brasa aqui à nossa sardinha, percebes? Não, mas é verdade, isso é muito fixe. Por acaso foi uma ideia que... Jesus, não sei onde é que vocês foram buscar isto. É porque somos uns idiotas. Vem do lado de dentro, isto. Os idiotas e tivemos esta ideia. E temos noites para perder, não é? Não, mas foi uma bebê. Apesar de agora o meu pai estar ali a dizer para ir para a cama, que já é tarde, mas... Pois, companheiro. Tens que escrever o teu pai na República. ou então metê-lo aqui também na rádio para falar com ele, não é? Desde que podemos era convidar mesmo o Sócrates. Acho que era um bom convidado. É. Ele e o Valent juntos, os dois a conversar. Se calhar até o Valent precisa mais, mas pronto. É um bocado a estilo de Sócrates, não é? É. Muito bem. É melhor um bocadinho. Muito bem. Pumpkin, se não tiveres mais nada então para dizer, agradecia a tua participação. Espero que voltes a participar mais vezes aqui connosco, noutros temas, e que outras pessoas sigam o teu exemplo. Gostamos de te ouvir. Vou participar mais. Ótimo. É isso que queremos ouvir, tá bom? A semana, já agora, peço desculpa pela semana passada não ter... Não faz mal nenhum, então. Não faz mal nenhum. Conseguiste esta semana e esperemos que para a próxima semana também queiras participar. Claro, e até foi comprar um microfone e tudo. Pá. Eu acho pois é, que... vieram e seguir o exemplo do rapaz, quem não tem micro, devia seguir o exemplo e fazer... Comprar. Comprar um micro. Aqui para o Rádio Altavox. Exatamente. Fizeste muito bem. Muito obrigado. Nada, pá, obrigado. Força. Continuando, não é? Esta questão do PRD, já disse, isto é o meu assunto preferido, não é? Porque isto tinha que estalar a bronca, não é? Mais cedo ou mais tarde tinha que estalar, porque isto parecia um mar de rosas. Parecia um mar de rosas. E agora, há aqui várias questões que se colocam, que até são questões que várias pessoas têm, que até já me colocaram essas questões. Que são mais do que óbvias. Por exemplo, o PRD passa a vida a criticar a organização dos sucessivos governos, não é? Tanto como foi o governo da coligação de esquerda, como foi os governos PDA. Criticam a organização, mas agora vem à baila problemas também de ordem de organização dentro do PRD. Lá está isto. Mas eu não posso considerar uma coisa que foi orquestrada pelo Silverstar, pá, com intenções de prejudicar a imagem do partido e principalmente a minha, como um problema. Eu já estou habituado a que as pessoas façam artigos, ao Marcelo isto, o Marcelo aquilo, pá, mas também há sempre uma história por trás das coisas, eu não sou nenhum papão, como devem calcular. Então, mas olha, o homem foi expulso do grupo do PRD ou não? É isso que a comunidade portuguesa quer saber? Neste momento o Silvestar está reinserido no grupo. Então se está reinserido... O BK para onde veio falar comigo e disse, olha, não podes fazer isto. Eu disse, ah, então está bem, vou... Pois o rapaz vai e eu ainda não fiz nada. Simplesmente, se tiveres uma pessoa que te está a chatear, está a te insultar, está a dizer que és mafioso, pá, é normal que o tires do grupo, não é? Epá, mas como é que se expulsa o presidente do partido do grupo? Eu acho que há aqui, eu acho que há aqui um problema e não é só estrutural. Espera, não é isso. Eu acho que há aqui um problema e não é só estrutural, porque há um problema estrutural dentro do PRD. Ou seja, o único problema estrutural que há no PRD é não haver estrutura. E esse é o maior problema de todos. Não é? Pronto, e acho que isso o PRD, já falei uma vez com o Marcelo, e o PRD devia melhorar nesse aspecto. Pronto. Agora, eu acho que há também aqui uma filosofia diferente dos líderes. O Marcelo é um líder dentro do PRD, porque ao fim e ao cabo foi ele que andou sempre a recrutar as pessoas para o PRD e então também se inconscientemente também tem aquela imagem de líder. Pelo menos é o host, não é? É aquele que... Não, eu não sou líder, eu sou protetor, que é diferente. Os protetores são os bombeiros e estão lá no sítio deles. Não, portanto, eu não sou líder nenhum. Mas tens aquela postura, é assim, se és tu que convidas, não é? Se és tu que convidas, normalmente tens aquela imagem paternal das pessoas que entram no PRD, não é? Sim, mas pronto, não, essas pessoas depois também sentem-se um bocadinho... a querer também responder-te, não é? A querer afirmar-se. Complexo de Édipo. Pronto. Agora, o Silverstar tem uma filosofia diferente. A filosofia do Silverstar é uma filosofia mais externa. Ele dá uma sensação que ele não se preocupa muito com a imagem conservacionista do PRD, que é uma imagem que o PRD se transformou nestes últimos tempos, que foi bastante fechada em si próprio, bastante conservacionista. Tanto é que as pessoas do PRD andam num grupo do Messenger, não vêm para o IRC. Isso, desculpa que te diga, mas as pessoas do PRD, não há um canal do PRD no IRC. E tu muitas vezes até dizes que as pessoas estão no grupo do Messenger do PRD. Mas é onde tem que estar. Então uma pessoa vem para o IRC para ser insultado. Mas para serem insultados, mas eles são insultados porquê? Se são insultados é por toda a gente que entra... Eu falo com as pessoas, eu falo assim, ah, então foste ao canal É República, ele diz, ah, yeah. Então e não foste insultado, e eles começam, tiveram lá a gozar comigo. Pá, em vez de os ajudar, acho que gozam com eles. Mas calma, assim, mas então Eles foram para o canal do Vé República, não é? Isso, os canais podem se criar mil e um canais no IRC. Vocês criam o canal do PRD e vão lá para o canal do PRD. E se calhar mais pessoas que gostassem de estar no canal do PRD também entravam no canal do PRD. Né? Agora, se vão para o canal do Vé República dizer o Violent é não sei quê e o outro é não sei quantos, claro, depois assim habilitam-se a levar se calhar uma resposta que não gostam. Né? Eu até penso que alguns membros do PDA criaram um canal que é o PRD. Já está lá o Luís Paulo e não sei quantos mais. Fizeram um canal a gozar com o PRD, por isso. Pá, também se calhar não vale a pena vir para o IRC, estás a ver? Pronto, mas isso... Já vi esse canal. Mas isso vocês... Mas também isso já vocês... estiveste? Já, é a única maneira de me apanhar em qualquer coisa que diga PRD. Então? Mas isso vocês, ao se refugiarem num grupo, num Messenger, estão automaticamente a excluir-se, estão automaticamente a separarem-se do resto da comunidade. E isso é errado. Isso é completamente errado. Em termos estratégicos, de todo o género efetivo, seja em termos estratégicos políticos, seja mediáticos, seja de notoriedade, seja o que for, em todos os planos estratégicos, isso é errado. É errado vocês separarem-se, porque vocês precisam da comunidade para evoluírem. Não vão estar a pensar que conseguem evoluir sozinhos, porque isso é impossível. Ou vocês adaptam-se à comunidade e tentam interagir com a comunidade, ou então nunca mais passam da cepa torta e andam sempre a esperar que agora vamos cá movimentar-nos só nós para votar. Agora isso não chega. Mas tivemos uma boa votação até nas últimas eleições, desculpa. Tudo bem, mas é uma votação manipulada pelo PRD, pessoas internas do PRD, percebes? Ou então são pessoas que, entretanto, também se ficaram insatisfeitas com os outros partidos, lá votaram no PRD, mas a maioria dos votos vem de dentro do PRD. Ora, então, mas assim votos... tem que ser, não é? Ir como o Silverstar à procura de uma coligação de esquerda, por exemplo. Não, a pessoa do PRD não quer o voto do PRD, esses votos já são garantidos. A pessoa do PRD quer votos do PDA. Ou tu andas à procura de votos do PRD. Uma pessoa do PRD procura votos dos outros partidos. Porque os do PRD são garantidos. Eu tento fazer acordar os votos das pessoas que se esquecem, as pessoas que se calhar não estão para votar ou não sabem votar. Tem que saber votar, não é? Tem que começar a perceber a mecânica do jogo também. Isso é um tutorial que tu metes lá num fórum qualquer, lá do PRD, e pronto, e as pessoas vão lá ler o fórum e pronto, e está a andar. Ou isso é um trabalho... Isso é um trabalho que o Silverstar, como presidente, também devia fazer. Ou não sei se fez nem se não, mas pronto, que era contratar. O Silverstar escrevia o plano de governo e pronto. Bom, isso agora, não sei, ele não está aqui, não vamos estar agora a acusar. Claro, o que é que eu ia dizer? Senão o PDA, pronto, ganhava sempre. Assim, se fosse assim, os membros do PDA, se votassem automaticamente, o PDA era impossível bater, não é? Tipo, as pessoas têm que ser acordadas para a necessidade do voto. Bem, resumindo e concluindo, os problemas internos saltaram à vista. Saltou à vista que o presidente eleito não vai muito à bola, ou não foi muito à bola com a mecânica que estava inserida no PRD. Porque há as duas filosofias que são incompatíveis. O Marcelo tem uma filosofia conservacionista, quer fechar o PRD para não haver possibilidade de interferência ou de as tais lavagens cerebrais. Vamos dizer. O Marcelo quer proteger o PRD e as pessoas que estão dentro do PRD. O Silverstar tem uma filosofia mais aberta, não é? Quer que haja uma maior entrosamento entre os partidos, entre as pessoas... As duas são corretas. As duas são corretas, tudo bem, são filosofias. Agora, assumam, o PRD assuma a filosofia que quer. Não venham para o público, não é? Não venham para os mídias dizer um dizer mal do outro e o outro dizer mal do outro. Isso assim é que é lavar roupa suja ali na praça pública. Ah, isso nunca foi a minha intenção, mas só te paras com um artigo daqueles que parece mais a Yolanda a escrever. Acho que dei-lhe uma resposta sucinta. Não me vou estender a mais. Problemas internos dos partidos são discutidos dentro do partido, não é na praça pública. Mas eu também vos digo uma coisa. Também vou ficar atento a qual vai ser o percurso do Silverstar. Cá tenho os meus pensamentos sobre o percurso que ele irá escolher para ele, mas vou ficar atento. Ele internamente disse que desistia da política. Vamos ver se desiste. Vamos é ver. Pena, não, mas eu digo-vos, é pena. Seja no, no PRD, no PDA, no PDP, no, no PREC ou no EBE, ou no, até no Partido dos Indecisos, no PDL, seja onde for. É pena que as pessoas que são ativas na comunidade não participem, não, não, ou desmotivem-se, ou fiquem chateadas. É pena. É pena isso. Pois, já houve pessoas ativas, já houve bastantes pessoas ativas, sejam elas de que cor política forem, quais forem as ideologias, é pena essas pessoas desistirem. É pena aborrecerem-se, porque acho que não há necessidade nenhuma disso. Isto é um jogo, caramba. Então as pessoas desistem porque o outro tirou do message, não sei o quê. Vai falar com o outro, fala com o Marcelo. Isto é mensagem para o Silvestre. Fala com o Marcelo, resolvam lá a coisa. Acho que somos todos crescidinhos e as coisas resolvem-se. Não é preciso andar aqui a fazer birra nos mídias, a dizer, o outro baniu-me, isto é tudo orquestrado, é tudo manipulado, o Marcelo é que é aqui o orquestrador aqui diz tudo. Falem com o Marcelo, não é? Ou o Marcelo fala com o Silvestar, fala entre vocês e resolvam essas quesilhas, porque isso não leva ao partido a lá nenhum, faz com que haja mais existências, até os próprios membros do PRD aborrecem-se, não é? Porque não estão para estar no meio de flames e no meio dessas coisas. E sigam com o partido para a frente. Eu digo isto no PRD, mas os outros partidos também têm problemas internos. Eu não digo que seja sempre, mas volta e meia há um problemazito que acontece. E isso, resolvam essas coisas e sigam com os partidos para a frente. Que a gente quer ideias, é sugestão. Eu tenho uma notícia da última hora, sou eu agora. Pá. Parece que o nosso amigo X André 2 dos PDP está a candidatar-se à presidência do PRD. Isto é um momento cómico da noite, não? Agora é tudo. A tentar a sorte dele, não é? Isto é. É um takeover em direto, não é? Parece que sim. O PDP já fez tantos takeovers a partidos mais pequenos para destacar o Gold. Agora deve estar a tentar a sua sorte com o segundo partido. É livre de o fazer. Sim. Que pague os dois gols. Né? mas estava, o assunto que a gente estava a falar, disse dessas coisas, já não é a primeira vez. Porque se calhar o Marcelo lembra-se de certeza, o Aaron Fly lembra-se também de certeza, e eu também, se calhar muita gente aí fora não sabe, mas isto já aconteceu antes. Haver cortes no grupo do PRD, pessoas serem excluídas, aconteceu já com o Tiago Boto, por exemplo. Não, o Tiago Boto está no grupo. A única pessoa excluída neste momento do grupo é o Carlos César. Carlos César? O Tiago Boto acho que foi dos primeiros a ser excluído. Eu estou, quando falo do pessoal interno do PRD que leva um pontapé na. Nas nalgas, não, é? Não, a única pessoa que cuida agora é o Carlos César, e é por razões óbvias. O homem não falas, tem um partido. Tu falas nisso. Sim. A pessoa excluída agora é o Carlos César. Agora, a única pessoa. Se calhar amanhã já são mais dois ou três. Ou se calhar... Não, digo agora porque antes estava o Silver também. Eu já pergunto: o PRD, já... é um partido, o PRD é um partido aberto ou escolhe os membros? É aberto então. Então, se é aberto, porque é que vocês excluem as pessoas dos grupos? Excluem dos grupos? Como assim? Estás a dizer que o Carlos César não está no grupo do PRD? Desculpa, mas há limites. Uma pessoa que está a comprar votos no Congresso, a trocar votos por Gold, pá, acho que há limites para tudo. Isso não é a estratégia dele? Eu já vi coisas piores. Já vi pessoas a fazerem clones para terem mais votos. Portanto, mais vale ele comprar votos do que fazer clones, não é? Portanto, a minha pergunta é, isso não é, não cabe a ele decidir o que é que ele tem que fazer? Se ele quiser dar a casa e o cavalo e o que quiser pelos votos, então é a estratégia dele, deixa ele ter mais votos, até ganha mais o PRD. Eu acho ridículo, pá, não sei. Mas pronto, mas isso é aquilo que tu achas, não é? Mas isso não foi uma decisão tomada por uma pessoa, tipo, o Carlos César, falámos... Falou-se, na altura éramos menos no grupo, éramos 5 ou 6, e falámos que não ia continuar, ele não podia continuar. Sim, mas isso também o Carlos César, Pronto, mas sim, mas estamos aqui a discutir com o Carlos César. O Carlos César diz outra pessoa qualquer. Está aqui a Antenão, César. Então. Se calhar está esgotado aqui este tema do PRD. Vamos fazer aqui a pausa para a terceira parte. Antes eu quero aqui deixar claro uma coisa. E a seguir também tinha uma coisa para dizer. Continuo a achar uma graça enorme o presidente do partido ser corrido pela porta fora do grupo. Isso acho que é tipo daquelas cenas inéditas. Está aqui um equipe, que o Silvio Star está no grupo. Agora, se eu olhar de frente para isso, não é? Só me dá vontade de rir, meu. Porque estamos a falar de um presidente de um partido e que não pode aceder, ou que não podia aceder, ao grupo. Então, mas não cabe ao presidente criar as plataformas para o partido comunicar? Sim, acho que sim. Mas ele confiou nas plataformas que já existiam, não é? Se ele entra, não sei se confiou. Não sei se confiou, não sou o Silvio Sá para responder, não é? Está bem, mas ele entrou, já vocês tinham criado as plataformas todas de comunicação, quando ele chegou. Ele entrou e adotou as plataformas que já existiam. Claro, ou tu preferias que ele chegasse ali dentro, ah, agora eu sou o presidente, vou acabar com este grupo todo, não quero saber mais disto, vou fazer eu os meus canais de IRC. Ele nem isso fez, ele respeitou a vossa ausência, entre aspas, da comunidade. Ele nem sequer tentou trazer as pessoas para o IRC. Ele continuou com aquilo que vocês decidiram. Não é? E no fundo, depois a seguir, ele é apontado à porta da rua. Não foi apontada. O Silver Sá fez a sua saída. Não sei com que intuito, mas pronto. É muito fácil, se eu quiser arranjar problemas dentro de um partido, comecem a picar com uma pessoa, um dia passa, ou o segundo dia passa, o terceiro passa, ou o quarto, se calhar já não passa, não é? Isso pronto, é assim, isto. Mas isso agora é acompanhar o percurso do Silva Sá e ver onde é que ele vai parar, como eu disse. Sim, isso eu também. Como tu disseste. Vou acompanhar também, tenho curiosidade. Aqui só para. Podemos encerrar esta. Antes de encerrar, quero deixar aqui só uma nota de curiosidade. Posso dizer que neste momento estão-nos a ouvir 31 pessoas. Não sei quem será, mas temos um belga a ouvir-nos, um inglês e um espanhol. Portanto, o espanhol, se calhar, deve ser aqui o nosso Violent, que está em Espanha, tem um IP espanhol. Olá, Violent. Agora, uma pessoa em Inglaterra e outra na Bélgica, não sei se será aqui já aqui alguns espiões que estão a ouvir a emissão para nos roubar aqui ideias sobre o PRD. Sim. O PRD é um exemplo. PRD, aqui para... Há pessoal que mora no estrangeiro, não é? Pois, se calhar são esses, não é? Portanto, temos aqui... Mas isto, problemas internos há em todos os partidos. No Bloco de Esquerda ainda há uma semana, quando fizemos a última emissão, a primeira emissão, apareceu um caso que veio a público, que no EBE tinha havido uma pessoa que roubou o gol da organização. Pá, isto são coisas que acontecem, um partido é extenso, tem muitas pessoas. Também não queremos que as pessoas andem aos abraços e beijinhos, mas pá, tenham a mínima decência. Acho que essas coisas são evitadas. Isso, se há problemas, são evitados. Pronto, isso é um episódio triste. Muito bem. Mais nada, não é? Vamos dar por encerrada aqui agora esta parte. Mais uma visita ao urinol e já voltamos. Ok, até já. Aqui vamos nós. Rádio Alta Vox. We'll be right back. Altavox. Check this out. Check this out. Pois, tenho aqui um anúncio que o 20 Eyes me pediu para passar, que é, os especialistas dizem que o 20 Eyes é o user mais sexy do Republic. E pronto, está aberto a terceira parte, vamos falar sobre as eleições. Aaron Fight? Seis partidários. Vamos fazer uma pequena análise sobre o que se vai passar nas eleições para os partidos. Sim. Se calhar começamos pelo maior partido de todos, começamos pelo PDA, maior em número, e maior em número de mandatos, e maior em presenças no governo. E também maior em número de candidatos a presidente do partido, não é? Temos aqui já... É uma enormidade. Exatamente. Portanto, temos aqui 8 candidatos já a presidente do partido e, curiosamente, nenhum deles é o atual presidente. Falta saber se vai haver agora uma surpresa, portanto, nas próximas eleições, ou se ainda vai haver candidatos de última hora. É preciso. Sei. Eu precisava mais para os candidatos de última hora, não? Ah, isso, candidatos de última hora é sensível a aparecer. Agora resta saber qual é também a ideia. Nós não sabemos o que é que. Olhando aqui para a lista de candidatos, o nome mais conhecido é que o J. Pina, portanto, não estou a ver nenhum dos outros candidatos com potencial para eventualmente ganhar as eleições para o partido. Não é? É possível que seja o J. Pina o escolhido pela organização do PDA para seguir o caminho da presidência. É possível. O J. Pina acho que tem sido um elemento muito ativo, útil, trabalhador, pelo que também já tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na parte das embaixadas. É uma pessoa prestável, sempre com vontade de trabalhar, por isso acredito que seja ele o seguidor da fase Equilibrium, Violent Reaction, o Chiolas a seguir. E agora acho que pode ser o J. Pina, penso eu. O J. Pina, pois. Era mais aqui um extra só. Foi publicado agora há pouco tempo, aqui há minutos, o artigo de proposta de plano de revisão da política fiscal. Era importante que os portugueses lessem, que participassem, que dessem a opinião deles, porque isto é uma proposta e a proposta pressupõe discussão. Portanto, era importante que as pessoas lessem, que refletissem, que pensassem um bocadinho naquilo que foi proposto agora aqui pelo governo. Portanto, eu penso que as propostas já estão a ser no Congresso agora, que isto está aqui a pescar, deve estar relacionado com isso. Podiam dar um pouco de tempo para debate. Para debate, sim. Podia ser dado um pouco de tempo para debate, mas parece que, e agora falo ainda na continuação do PRD, parece que o PRD foi convidado para debater, e parece que foi o único partido que não quis saber do debate. Tanto é que o presidente do partido disse que não... Tanto é que o presidente do partido disse que não estava aqui para fazer o trabalho do governo. Portanto, se o próprio partido se exclui do debate, também não fica bem vir dizer que eles propõem isto e agora já estão no Congresso a propor as alterações. Não sei, o Silvio Sá na altura mostrou-me um log. Não ficou bem claro o que é que se ia debater. Ou seja, aquilo surgiu na discussão. Marcelo, isto não te incute a ti seres tu a justificar o partido. Tu és um membro do partido. incute ao Silver Star, enquanto presidente, responder o porquê que ele se excluiu do debate, do debate da proposta das novas taxas. Portanto, okay, okay. Mas como ele não está aqui, também não vamos, como ele não está aqui, também não vamos adiantar. Já tinha as malas feitas, pô. Não vamos adiantar justificações. Ok, não, pá, eu só intervi porque eu tenho log, realmente tenho log da conversa. Marcelo, já estamos a fugir do tema, também que isto vocês foi já... Isto foi só um à parte para as pessoas verem o artigo e participarem e darem a sua opinião. Exatamente, acho que fizeste muito bem. E merece que esse artigo merece ser discutido e... Foi o próprio presidente, o Weiland, que me chamou aqui a atenção no IRC, me chamou a atenção para falar sobre isto. Abrimos aqui um à parte para ao tema para... Sim, exato. Esta coisa das taxas, isso depois até pode ser depois na próxima semana, discutido com mais calma, consoante aquilo que for aprovado ou não. Sim, pode-se incluir na programação da próxima semana como um dos temas a discutir. Agora, em relação a... Vocês já deram aqui notícias de última hora, aproveitava também para comunicar uma de última hora também. É verídico que é o JPina o candidato escolhido pela organização. É oficial, não é? É uma notícia oficial do partido. Exato. Em que o J. Pina é o candidato oficial do PDA para as próximas eleições. Pronto, ainda bem. Isto nós também temos esse serviço público a fazer à comunidade, não é? Estamos sempre aqui também em interação com as pessoas e vamos sempre... Damos informações valiosas, como podem ver. Até agora estamos a ajudar o PDA, a ajudar os militantes do PDA para saber em quem devem votar. Como veem, nós não somos assim tão maus. Até somos bons rapazes, temos esse condão. Não se esqueçam de fazer a donation depois, no fim, portanto, já sabe. Exato, convém, Paulo, de Rádio Alta Vox, convém sempre deixarem lá uns PTEzinhos ou um gold, vá. Passamos então agora para o outro partido. Já sabemos que o JP é o candidato aqui para o PDA, vamos ver então como é que vai ser aqui depois a governação dele, se for eleito, não é? Tudo acredita que sim, não é? Vamos acreditar que sim. Aqui outro partido, o segundo partido maior em termos de número, é blá blá blá blá blá blá, aquelas coisas todas. Pronto, temos o PRD com a eleição com a candidatura do BKK. O Silver Star, em princípio, e pelos vistos, por tudo o que indica, não vai se recandidatar. O BKK vai ser o próximo presidente. Não é? E atenção. Agora há aqui uma proposta de takeover. Marcelo, tens de ter atenção que tu dizias que isto não foi bem uma demissão, mas isto foi uma demissão, porque o homem já não lá está. Neste momento o presidente do PRD é o Guardian Knight. Então, mas quem é que não sabe que a presidência do PRD é tipo, nós nunca mantemos a mesma pessoa, é sempre rodar. Que a porta, o Silver Star saiu mesmo antes de acabar o mandato. Não é? Já fez as malas e já seguiu viagem. Sim, mas, um dia tipo, foi para chatear. Ele que vá com a sorte que tiver. Agora, temos aqui o BKK, é talvez, se calhar, o mais bem... É o oficial. Temos é o oficial. A intromissão do X-André 2, ou como é que... É, estão a dizer como fazer takeover, não é? Eu acho que isso é só para a gente falar no nome dele aqui na rádio e para ele ouvir um bocadinho o nome dele, que fica muito bem. Então, isso. Amanhã ele vai pensar na vida, vai pensar na família, vai pensar no futuro e vai se candidatar ao PDP, que faz melhor figura. Pois, também podia se candidatar ao PDP. O que é que há muito, não há muito a falar aqui sobre o PRD? O PRD já falámos tudo na segunda parte, portanto não há muito. O BKK onde vai dar continuidade ao trabalho que tem sido feito? Sim, o BKK deve dar continuidade, né? Faz parte do núcleo que tem estado ativo no PRD, deve dar a continuidade, por isso espera-se que o PRD continue na mesma linha que nos tem habituado. Boa sorte ao BKK onde. Entretanto, aqui o PREC, parece que só temos aqui a porca mais porcas, aqui a candidata, portanto, não sei, uma lagueta ou vai-se candidatar à última da hora, ou então se calhar é mesmo... Eu penso que é o mesmo porca, oficial. Sim, penso que é... Deve ser oficial. Até que ele faz parte do grupo, também trabalho deles, não é? Exatamente. Também faz parte do grupo ativo, por isso deve ser o candidato oficial. Em relação ao PREC, pronto, vocês já sabem que no PREC as coisas funcionam de uma maneira, com uma orgânica um bocado diferente. O presidente não é a imagem da pessoa da decisão, é mais a pessoa talvez que passa a palavra para o mundo exterior, entre aspas, sobre aquilo que é decidido internamente. Por isso, no PREC, pouco interessa quem é o presidente, se é o Malagueta, se é o Partizano, se é o Drucedê, ou agora se vai ser o Porca Mais Porca. Vai ser a Porca Mais Porca. Conta no PREC as decisões que saem do lado do Comitê Central, por isso as partidárias no PREC se calhar são aquelas que têm menos interesse. Porque já se sabe que aquele é o oficial e vai simplesmente ser não digo uma fachada, mas é o contacto com o exterior, simplesmente isso. Sim. Passando para o próximo. Temos o Bloco de Esquerda, não é? O próximo, nono, se tiveres então alguma coisa a dizer sobre o partido. Sobre o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem aqui um candidato, né? Normal, parece que a coisa estabilizou, a Formosita continua a ter o apoio tanto da direção como dos militantes ativos e vai continuar o seu trabalho, né? Não há mais candidato, é coisa rara, porque no Bloco de Esquerda também costuma haver sempre aqueles candidatos mais novatos que gostam de clicar no botão, e esse candidato, este mês parece que não aparece ninguém. É desejar boa sorte também à Famosica para mais um mandato, e bom trabalho. No Partido dos Parvos, temos dois candidatos, em que um deles é notoriamente a pessoa provável de ganhar as eleições, não é? O U. Voltou. Temos eu acho que é daqueles tipo históricos. Não é? É um histórico. É o histórico do partido, é? É o histórico do partido. Mas não temos, não. Temos o quê? Temos o Pois. E é bom que ele volte para o partido, porque o partido estava a cair um bocadinho nas eleições, o número de votos estava a descer um bocadinho, seja lá por estratégia ou não, mas tem perdido um bocadinho a mediatização, não é? E é bom que ele entre, porque é uma pessoa que vai com certeza dar mais dinâmica ao partido. Portanto, e já tinha dito na outra emissão, é importante que o PDP tenha uma força ativa na comunidade. É importante existir o PDP na comunidade. Sim. Sim, eu acho que isto sem o PDP não era a mesma coisa. E acho que, como tu disseste, tem estado um bocado abaixo, uns furos abaixo daquilo que era o PDP. Pode ser que agora com o regresso as coisas voltem ao menos a entrar num caminho em que se o PP seja mais útil à comunidade, não é? Porque nem que seja pelo... Nem que seja para dinamizar, não é? Para haver mais... Só mais pelo risoto e por essas coisas, porque eu acho que houve momentos, tem havido alguns momentos em que já não tem havido aquela piada e aquela força que o PDP tinha às vezes fazer-nos rir e divertir-nos. Parece que às vezes tornavam-se um bocado monótonos em batalhar em certas coisas. E acho que se calhar o é capaz de vir dinamizar um bocado e voltar a pôr o PDP um bocadinho mais acima. Vamos ver como é que vai ser. Depois, fora já da lista dos cinco maiores partidos, temos aqui o Partido Democrata Liberal. Isto é engraçado o nome, porque o nome não era este. O nome era Partido Democracia Liberal, ou qualquer coisa deste género. Assim. Não era Democrata, era Democracia. Mas, neste partido, temos dois candidatos. Portanto, temos aqui o H-Mickey, não é? E outro Nix15, portanto, isto aqui, em princípio, será o H-Mickey, a menos que não haja aqui um regresso aqui do J. Collins, que é o fundador aqui deste partido, a menos que não haja o regresso dele, é de prever que seja o H-Mickey a ganhar aqui as eleições. Portanto, aqui não há muitas novidades a dizer. Não, eu tenho muita consideração pelo J. Collins, sempre tive e continuarei a ter, mas não há uma coisa que eu não percebo. Ele largou o PDL, não é? Largou o PDL, também numa altura em que ele estava um pouco mais ocupado, no Real Life, mas depois acaba por voltar ao CDS. Não percebo. Deixa o PDL, um partido pequeno, que sempre foi o dele, praticamente, que aliás o PDL era a cara dele, e depois vai para o, quando volta, vai para outro partido, Para o PRD. também pequeno, como o CDS, penso que se calhar mais Teve no PRD durante uns tempos, depois saiu do PRD, foi para o CDS. eu acho que no CDS mais valia voltar para o PDL, que era o partido que sempre foi dele, tentar dinamizá-lo, não é? A força que ele ia fazer no CDS, se calhar podia fazer no PDL e tentar fazer com que o PDL fosse um bocadinho mais à frente, não é? Porque E montar uma equipa. se formos a ver, o PDL é, como PDL, com aquele nome que tem, é mais antigo do que o CDS. O CDS foi um partido que mudaram-lhe o nome há relativamente pouco tempo. O J. Collins tem dois momentos. Tem um momento de grande competência, que aparece, faz, promete, e depois tem outro momento que é de grande desilusão. Desaparece, nunca mais ninguém sabe nada dele. Pronto, tanto é 8 como 80, não há aquele meio termo. E isso é pena. É pena que, lá está, é tal coisa. É pena que as pessoas mais ativas, ou as pessoas com potencial para fazer alguma coisa, que tenham só momentos, e que ou vem e está muito aqui, muito presente, ou então desaparece e parece que ninguém nunca mais sabe nada dele. Se for preciso, daqui a um mês aparece outra vez cheio de energia e depois desaparece uma semana depois. Isto, claro que as pessoas têm coisas para fazer na vida, não é? Mas se têm coisas para fazer e se sabem que não conseguem cumprir objetivos, então também não se comprometam, não é? Mas é pena, continuo a dizer que é muito pena, muita pena, seja J. Collins, seja quem for. Agora, fazendo aqui uma pequena análise a possíveis alterações de estratégia, não sei se vocês têm isso idealizado, fazendo uma análise de como é que estas novas pessoas que irão ganhar, ou que irão ser os novos presidentes dos partidos, se vai alterar alguma coisa, se acham que uma alteração assim de maior. Minha opinião é assim: a gente tem visto que os presidentes têm sido praticamente os mesmos, não é? Ou quando muda também é mais ou menos na mesma linha, na mesma filosofia do partido. Se calhar, aquele partido que se calhar vai ganhar um bocadinho mais com a alteração do presidente vai ser o Partido dos Parvos, porque vai voltar o tal histórico que a gente falou há bocado, a tal pessoa que vai se calhar. Isto é tudo hipotético, não é? Mas Originário. vai dar mais motivação ao partido, vai criar mais interesse e mais dinâmicas nos mídias. Os outros, não sei, a menos que o Jota Pina no PDA transforme substancialmente o partido, o que duvido, acho que vai continuar na mesma linha de pensamento. Portanto, o PRD também, o BKK, já foi confirmado pelo Marcelo que vai manter-se na mesma linha. PREC também, mais ou menos no mesmo seguimento. Não sei, não acredito que PDA, haja certamente. grandes Vamos ter muitas alterações, mas poucas mudanças, não é? Exatamente, exatamente. A menos que seja nas presidenciais, haja para aí algumas coligações novas. Isso não me admirava que viesse a haver assim qualquer coisa nova nas próximas presidenciais. Mas até lá estamos cá para ir analisando o que é que acontece. Sempre à espera dessas novidades. As Exatamente. presidenciais são sempre uma faca de dois gumes, não é? Às vezes há surpresas. Agora com a ameaça de TO no Partido Renovador Democrático, não sei. Estás preocupado com isso? Não, não. Não, o Partido está unido, certamente ganhará o BKP1. Aqui, pronto, continuando aqui só os partidos, agora de uma maneira mais rápida, que também já estamos no limite daqui da terceira parte. Aqui o CDS, O CDS só temos aqui o Bernardo Soares como candidato a presidente. Outros partidos, nos outros partidos temos aqui no MID. No MID? Quem está no MID? No MID está o Gustavo Santarém Silva como presidente neste momento, mas temos um candidato que é o GNGZ. GNGZ é do Partido dos Parvos. Neste momento está. Mas deve ser mais uma jogada. Portanto, não sei se isto será também aqui alguma tentativa, qualquer takeover aqui em preparação, se não. Portanto, isto agora é uma questão de irmos ver o que é que vai acontecer. Depois temos aqui o Partido Nacional Socialista. Não há muito a dizer. Temos aqui uma pessoa como presidente que nunca ouvimos falar. E o candidato também, o candidato é o Tiago El, portanto aqui também poderá haver aqui alguma tentativa aqui de ocupação do partido. Não acredito que o Tiago El seja aqui adepto das ideias de um partido nacionalista, portanto... Este Tiago El já esteve no PS, já esteve no EB... É um saltitão. Vai querer alterar alguma coisa aí no... Talvez queira iniciar um projeto ele, não é? Talvez. E é bem-vindo que hajam pessoas com iniciativa e com ideias para avançar para a frente e fazerem as coisas. Depois temos aqui a Social Democracia Portuguesa, não é? que não tem candidatos até o momento. Portanto, é um partido morto neste momento, não tem grande expressão. Está parado. Temos aqui o Pinguim Flu. Com o Luís Paulo a presidente e com um candidato que é o Sagres Dévil, não faço ideia se isto será uma candidatura séria ou só uma candidatura daquelas para passar. Pois, o Sagres Dévil não parece fazer parte do projeto dos Pinguim Flu. O Partido dos Indecisos. O Partido dos Indecisos. Temos aqui também um candidato que é o Green Jam, não é? Que é o atual presidente, portanto isto possivelmente é um partido também para continuar na mesma linha de inatividade e sem grande expressão na sociedade. Por último, temos aqui o PPP Partido, com o Insane 11, sem candidatos, sem haver quaisquer candidatos para as próximas eleições, isto também são partidos sem expressão que não fazem grande sentido de existirem. Pronto, assim, é verdade. Uma pequena análise sobre aquilo que poderá ser as próximas partidárias. Podemos encerrar esta terceira parte para mais um pequeno intervalo e voltamos na quarta agora com o convidado de hoje. Que o CrossArc. O CrossArc, exatamente. Vamos visitar agora o bidé e já voltamos. Ok, até já. Até já. Alta Vox. Wala wala guba guba. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been. No one to tell them to. It's true. I was made for you. I climbed across. The mountain tops. Swam all across. It's hard in the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am, and they don't know what I've been through like check this out. Então, para a quarta parte, com o nosso convidado. Sim, depois daqui de uma visita ao Bidé, um momento patrocinado Superboc, damos aqui as boas-vindas aqui ao Crossark. Crossark, estás a ouvir-nos? Estou muito obrigado pelo convite. E já agora peço imensa desculpa, vou chatear mais uma vez toda a gente com o tema do PRD, mas é breve. Ora, seja bem-vindo. Só para dizer que o Silver não saiu do partido, ele apenas diz que não se voltará a candidar, ou pelo menos diz que já não vai estar ativo, pelo menos durante algum tempo, portanto... Sim, mas ele já não está lá, não é? Não, quer dizer, ele continua no partido, apenas não está como presidente. Pois, exato, ele resignou, né? Mas pronto, isso é um pormenor. Continua a ser um membro ativo, mas não de maneira política. Mas ok, é um pormenor, mas pronto, ele saiu chateado. Saiu mesmo. Bateu com a porta, fez as malas, como quiser chamar. Exatamente. Então, Crossar, tu concordas? O que é que tu achas aqui desta confusão toda do Silver Star ter vindo aos mídias dizer que o Marcelo manda no partido e que domina as tropas no partido? Concordas com isto? Achas que é um exagero do Silver Star? O que é que tu achas sobre isso? Já isso é feito com o Marcelo por causa de estarem zangados ou não, portanto não tem nada a ver nesse modo. Segundo, acho que isso devia ter sido resolvido dentro do partido, como também já mandei mensagem ao Silver, e ficava por aí, se calhar zangavam-se, deixavam-se de falar, menos um bocado de trabalho, escusava de ter vindo para a praça pública, como acho que já foi o Nuno Vieira que disse, escusavam de estar aí a dar ao PDA e a essa malta toda hipóteses de risos. Para mim é uma palhaçada. Os risos há sempre, não é? Os risos há sempre. Mas pronto, foi a opção que ele tomou, ele resolveu deitar cá para fora aquilo que sentia. Não é o primeiro, nem há de ser o último. Agora... É normal as pessoas darem-se mal dentro dos partidos, desculpa, Nuno. Isto vai continuar a acontecer e não deverá ser só no PRD, também haverá sempre outros casos. Então, no PREC não há pessoas a irem a votação para serem escolhidas, no EBE não há pessoas a roubar gold, em todo lado não... No PDA, aquilo é dominado por um grupinho, né? Claro, a diferença é essa. Essas que exílias ficam dentro do partido e eles é que gerem isso, ou se vêm todos para a praça pública fazer circo, não é? Se cabecem, pois. Isso agora é que distingue os partidos e as pessoas. Nós tínhamos pensado nesta quarta parte, isto não é uma entrevista formal ao CrossArc, nem daqui para a frente será isso, é mais uma conversa com o CrossArc, para a comunidade também o conhecer, porque o CrossArc pouca gente sabe quem é ainda, e isto também é uma oportunidade das pessoas se darem a conhecer e receberem assim um bocadinho também de notoriedade aqui, que nós damos essa oportunidade, né? Portanto, gostava de perguntar ao CrossArc, primeiro tudo, como é que ele apareceu aqui no E-Republic, de onde é que veio, de onde é que vem o nickname dele, como é que isto foi criado, como é que ele apareceu aqui? Para já, eu acontece como a maioria das pessoas, uma daquelas tardes em que não se tem nada para fazer, porque a nível de baby booms e entrevistas é zero ou nada, não. Pelo menos eu falo por mim, nunca tinha visto nenhum anúncio do E-Republic, se não ter-me sido patrocinado pela minha própria procura, porque de resto já estava um nick dos Estados Unidos para eu entrar, e eu decidi entrar por Portugal, que é a minha pátria. Por já, o nick CrossArc, desculpa lá estar aqui a falar sem interrupção, é um bocado chato, mas pronto. Não, podes continuar. É um dos meus apelidos. Ah, é? Mas eu não sou, és português? Eu sou luso-dinamarquês. Ah, muito bem. Então usaste o teu apelido como nick, não é? Exato. Então, e recorda-nos a nós quando é que tu começaste a jogar aqui o E-Republic? Sinceramente, não sei, 3, 4 meses, mais ou menos. Então, e o que é que tens achado aqui da comunidade, de Portugal? Achas que isto devia estar melhor, devia estar pior? O que é que tu achas? A tua ideia geral, assim, de como é que as coisas estão? A nível da comunidade não está mal de todo, mas é assim, o problema também é a nível de administradores. Para início do jogo, uma pessoa vem cá para dar os dois cliques e vai-se embora. Eu, por exemplo, fala-se muito no set e coisas dessas. O set, sinceramente, nunca sequer me falou, nem nunca tive ninguém a dar-me o nick do set, quando ainda não percebia praticamente nada do jogo. E depois é aquela coisa, é que sinceramente uma pessoa, eu pelo menos continuei a jogar isto só mesmo para passar tempo, e hoje em dia estou cá viciado, não é? Mas aquela mensagem que os cidadãos recebem quando se inscrevem no jogo, vem lá um link para o set. Não te lembras na altura de teres visto isso, ou na altura não reparaste no link? Eu sei que não recebi uma mensagem do set, recebi uma mensagem de um senhor chamado Samuel Browell, se não me engano, a dizer-me para adicionar tal tipo de pessoas, e que se tivesse alguma dúvida perguntava, que era um citizen americano. Mas eu estou a falar daquela mensagem que se recebe automaticamente quando a pessoa registra no E-Republic. Eu acho que essa mensagem tem uma referência qualquer ao set. Se calhar não, a mensagem inicial, não é? Sim. Se calhar a pessoa, quando se inscreve, está mais atenta a outras coisas do que agora a ler mensagens, não é? Não sei, isso podia ter escapado, não é? Podia ter escapado, pronto. Acho mas, pelo menos, eu esta opinião que deve haver repetição, mensagem. Não é? Esta opinião que deve haver repetição e que deve haver alguma contacto, insistência para as pessoas se inscreverem no set. Mais publicidade ao set, não é? Exato. Sim. Também não faz mal nenhum, mais publicidade. Bem que até se diz que há falta de doutores, mas se há falta de doutores, porque não começar a recrutá-los também com a propaganda que se faz para entrar pessoas? Sim. Não sei, é só uma ideia, não estou a dizer a ninguém como é que se governa o país, não é? Sim. Mas este é o local ideal para pôr as suas opiniões, é isso que se pretende também. Nós estamos disponíveis para fazer publicidade ao set, se eles quiserem. Podemos disponibilizar algum do nosso tempo. Aliás, já demos essa liberdade. As pessoas, seja o set, seja organizações privadas ou mesmo estatais, se quiserem participar na rádio com emissões, com alguma coisa que queiram fazer, uma iniciativa que tenham pensado, um concurso, uma coisa qualquer, que nos proponham. A gente também está aberto para receber ideias e ir melhorando aqui a Rádio Alta Vox, não é? Certamente. Então dizes que o set não comunicou contigo nos primeiros... Mensagem alguma do set? quer dizer, penso eu, não é? Eu pelo menos não me lembro de alguma mensagem. Se calhar também me escapou, porque quando uma pessoa é noob, noob salve seja, sim, sim. Também não tenho o conhecimento de... Eu só tive o conhecimento do set um mês depois de andar nisto, não é? Por imensa perda minha, que, por exemplo, os meus primeiros 5 gols foram completamente desperdiçados. Eu ando nos packs, não? Sim, mas diga? Isso não é tu. Em packs de energia, aqueles packs normalmente... Exato. Já, pois é, um bocado desperdício. Isso acontece sim, contigo sim. E com todos. Sim, mas isso é normal. O teu percurso, desde o início até agora, como é que classificas o teu percurso? O que é que tens optado por fazer aqui na comunidade? Quais foram os teus passos? Assim, um breve apanhado sobre a tua vida desde o início até agora. Não sei, também não há muito para dizer. Primeiro inscrevi-me no Partido dos Parvos. Um mês depois saí, penso eu, mais ou menos. E tive uma mensagem do Marcelo a dizer-me para entrar para o PRD e a partir daí tenho tido espaço para trabalhar no partido. Não sei, mas a nível de objetivos, não sei se estão a perguntar isso, estava com a ideia de criar uma empresa, mas agora como chega a B2 a nível de investimentos está quieto. Pois agora está tudo com a V2 no horizonte. Está tudo na expectativa. Está tudo bloqueado. Já falaste aí da comunidade, mas podemos falar mais um bocadinho. Achas que Portugal, agora depois do Baby Boom, apareceram alguns novos cidadãos, alguns deles ativos e mais interessados? Achas que podemos ou estamos preparados para mais um? Estamos preparados para mais um Baby Boom, desde que não seja um Baby Death como aconteceu este último, na minha opinião, que grande parte dos jogadores já saiu do jogo. E o que é que achas que se deveu isso? Novos jogadores e morreram, não sei. O que é que achas que isso acontece? Achas que foram aqueles que se inscreveram que se desistiram? Foram outros que já cá andavam há algum tempo e fartaram-se e saíram? O que é que achas que aconteceu? Não sei, sinceramente também não sei muito que opinião é que posso dar, não é? Não há culpa de ninguém, não é? Foram feitos os possíveis para atribuir menos um mínimo a toda a gente. Achas que o início do jogo é assim um bocado lento e as pessoas o início do jogo é um bocado lento, exatamente. As pessoas querem mais depressa ação, não é? Querem participar mais depressa, fazer coisas, clicar em mais botões mais depressa, não é? E para cá dar os dois cliques, uma pessoa passada uma semana, duas, se não tiver interação, diz: olha, tenho mais que fazer e isto não está a fruto, vamos embora. Ou não entretém as pessoas o suficiente no início, se calhar, não é? Exato. É importante também haver estas iniciativas, como a rádio e como alguns concursos também que o Ministério do Desenvolvimento cria, também para tentar puxar um bocado mais as pessoas. Nós temos muito gosto em ter 40 ou 50 ou 20 e que possam... Hoje só tivemos duas participações, né? do Arctic e do Pumpkin, mas também gostávamos que as pessoas participassem mais e que dessem a sua opinião, também para passarmos mais o tempo e para ficarmos todos mais envolvidos dentro da comunidade. Esse também é o objetivo aqui da Alta Voz. Só uma ideia. É assim, isto ao domingo é ligeiramente complicado, porque as pessoas trabalham de manhã. Se passassem isto de sábado... Pois, mas isto... era muito chato. Isso tem uma explicação. Ao sábado arriscamos, em vez de ter 40 ouvintes, passamos a ter 7 ou 8. Ao sábado o pessoal quer ir para os copos, com os amigos. E os voltores também. Primeiras. Falta às aulas de segunda, ou o que tiver. O domingo não é um mau dia, mas pronto, compreende-se perfeitamente que as pessoas não possam estar até tarde. Não é? A gente fez um pequenino plano aqui de viabilidade aqui das coisas e então achámos que no domingo era o dia em que iríamos ter mais audiência. Isto porque temos justificação para os dias todos, não é? Durante a semana é complicado, as pessoas estão cansadas, ou uma sexta as pessoas também vão sair, sábado vão sair, domingo é aquele dia que as pessoas normalmente à noite já estão um bocadinho mais com mais folga para estarem aqui a ouvir-nos. O que não significa que não venha a haver depois outros programas noutros dias da semana também. A ideia é mesmo preencher a rádio. Isto é só um programa, Teorias da Conspiração é só um programa que está a ser emitido agora aos domingos. Pode vir a haver outro a uma quarta, outro ao sábado. Isso é preciso é que as pessoas também participem e também queiram tomar iniciativa. Tomar iniciativa de propor programas e assumirem as rédeas e avançarem com os projetos. Crozark, estás no PRD, por enquanto se calhar ainda não tens grandes ambições para ser líder do PRD, digo eu, não sei. Achas que qualquer hipótese porque confio exatamente nas pessoas que lá estão. Isso é que é um apoio forte, hein? Isso é que é falar curto e grosso. Não é? Isto para além de um grupo de jogadores não deixa de ser um grupo de amigos, portanto. É verdade, é verdade. Ou seja, é tirantes desacatos, não é? Pois, os irmãos também lutam. Exato. Sim, acho que fazes bem em pensares dessa maneira e apoiares realmente as pessoas em quem acreditas e que achas que estão no lugar certo. Mas também tens os teus objetivos, se calhar a política também não te interessa assim tanto, não é? Se calhar interessas-te mais por outra via, a via económica, ou o que seja. Não te importas, portanto, de continuar sempre na sombra de alguém, como um trabalhador interno, ou seja o que for? Sim, por enquanto não tenho qualquer problema, porque até nem tenho ambições de me tornar nem presidente, nem congressista de menos. Estou aqui apenas para trabalhar no meu partido, no que é que seja preciso, portanto. Sim, e acho que eu falo, se pelo menos trabalhassem todas no partido, em vez de estarem ali a tarde toda a falar. Sim, é verdade. Em relação aos teus problemas do dia-a-dia no jogo, o que é que tu tens, o que é que te salta assim à vista rapidamente, problemas mais persistentes que encontres no dia-a-dia? Acho que o jogo tem pouca interatividade. Uma pessoa chega ali, dá um clique, dois, vai ler os jornais e depois o quê? Isso não achas que isso também é um bocadinho falta de interesse, falta de... As pessoas também não se interessam, não é? Não podemos ser nós, quando eu digo nós, é aqueles que são ativos, não podem ser os ativos ou obrigar os inativos a participarem. Também é preciso que os inativos também tenham um bocadinho de iniciativa e que também façam um bocadinho por eles, não é? Não estou a dizer que não esteja ativo e que não esteja a ler aquilo. Agora, se eu tivesse, por exemplo, não sei agora, ideia estúpida, um joguinho de damas para estar a fazer enquanto... não sei, entre os jogadores ou, por sim, exemplo, sim. Aqueles jogos que de vez em quando aparecem, tipo loteria e coisas dessas. Portanto, és da opinião que devia... Os jogadores, só que... És da opinião que devia haver mais... Small tax. És da opinião que devia haver mais atividades... sociais? Sociais, mais jogos, mais concursos. Achas que isso era importante haver? Eu penso que sim, não sei. Mas se formos ver os concursos que existem agora, são muito pouco participados. Não é? Isso depois também é um certo contrassenso. Eu concordo contigo, acho que deve haver mais dinâmica na comunidade, mas depois, por outro lado, também as pessoas também fogem a essa dinâmica. Não é? Alguém lembra-se de um concurso e participam dois ou três. Também é a maior parte chata por uma coisa, quer dizer, é que os jogos normalmente é, olha, vamos fazer para aí uma lotaria e ganha quem... Então, olha, arranja aí uma imagem distorcida e quem... Não estou ainda a dizer mal de quem fez o tipo de jogo, porque assim... São um pouco imaginativos, essa imagem até foi bastante... O formato do jogo não deixa fazer nada de especial. Já que falaram aí em concursos, também vamos aproveitar já para informar o pessoal que já estamos a tratar disso e que brevemente vai estrear aqui na AltaVox um concurso em direto, onde vocês vão poder participar, telefonando, é lógico, e falando aqui connosco. Depois vamos explicar mais para a frente, noutro programa, como é que isso se vai desenvolver. O que podemos adiantar é que vai ser interessante e vai dar bom gold. É só o que eu tenho a dizer, bom gold. Por isso, esperem pelo concurso. Barrinhas douradas. Vão gostar. Vai ser pago o jogo? Não percebi. O jogo vai ser pago? Não, o jogo vai ser grátis. Só a única coisa que se espera é que as pessoas telefonem, participem no concurso e depois quem for o vencedor leva o gol para casa. É ótimo. Sim. mais uma iniciativa para, para o pessoal a participar. Disse mais detalhes na próxima emissão ou durante a semana nos artigos da rádio, não é? Não é revelar. Exatamente, há revelado mais tarde. Exatamente. Krosak, estavas a falar de atividades sociais tipo, mais na linhagem, por exemplo, de se juntar 6 ou 8 pessoas do Republic e, por exemplo, jogar um póquer ou experimentar jogar snooker online, tipo, esse tipo de atividades assim mais interativas do que uma pessoa chegar ali e escolher um número ou ir para o IRC jogar game, não sei, era isso que estavas a falar? Exato, é que a própria plataforma do eRepublic não dá para. Não dá, portanto, uma pessoa tem que ir procurar fora, pelo menos como vocês estão a fazer neste momento, a emitir uma rádio que é completamente fora do jogo. Não é destas iniciativas que acho que era necessário, pelo menos. É que estão aqui a juntar pelo menos 50 jogadores a ouvir isto durante uma hora. Uma hora que já ultrapassou. Exato. Passou largamente uma hora. Olha lá, uma pergunta assim a título de curiosidade. Disseste que quando entraste no eRepublic foste para o PDP, não é? Porquê é que depois, quando saíste do PDP, foste para o PRD? O que é que te fez escolher o PRD? Foi o Marcelo que falou comigo e entrei para o partido. E também pelas minhas ideologias de direita. Portanto, estás contente com o partido e continuas. Muito bem. Exato. Se tiveres mais alguma coisa a dizer sobre a tua vida, sobre os teus objetivos, alguma mensagem a transmitir para a comunidade, já que estão todos a ouvir-te, faz-lo agora, senão se calhar dávamos por concluir aqui a quarta parte, porque já vamos, já é quase 1 da manhã, já é tarde, e já ultrapassamos aqui o limite da quarta parte. Não sei, se tens mais alguma coisa a dizer, Krosar. Nada, por mim podiam concluir à vontade, se não quiserem falar de mais nada, claro. Não, eu queria ter a agradecer também a tua presença aqui hoje e agradecer também no programa passado, que foste o primeiro a aqui para a rádio e a participar. Espero que todos os outros também possam seguir esse exemplo, falar aqui um bocadinho connosco, discutir alguns assuntos, seja políticos, económicos, sociais, falarem o que quiserem. Estamos sempre dispostos a ouvir o pessoal e a debater assuntos. Ok, eu acho que a verdade é que devia agradecer, não é? Então, a disponibilizar tempo para entreter, pelo menos 50 pessoas num jogo, num país em que tem 3 mil, na minha opinião, é ótimo, não é? A gente faz o que pode. Se todos participarem mais um bocadinho, isto torna-se muito melhor, muito mais útil, e o objetivo é mesmo esse, é que isto seja útil. Torna-se mais útil, informativo, divertido, interessante. Temos só a agradecer a tua participação, Krosak. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Senão dou por concluída aqui a emissão. Acho que podes concluir. Eu queria desejar boa sorte aos candidatos para amanhã, para as presidenciais. Estejam preparados, porque depois aqueles que ganharem vamos falar deles, não é? Exato, vamos fazer uma pequena análise também. Também agradecer a quem nos ouviu hoje, agradecer mais uma vez ao Art e ao Pumpkin por terem participado. É bom que as pessoas participem e cá estaremos domingo após domingo para mais uns dedos de conversa. Por mim, a teoria da conspiração. Exato. Palavras finais, Marcelo, não sei, tens alguma coisa a dizer? Acho que podes agradecer em nome de todos, não é? Pronto, então agradeço em nome de todos. Fiquei contente porque hoje parece que a emissão foi bem transmitida, sem problemas, sem soluços, sem ruídos. Correu tudo muito melhor do que na emissão passada. Tivemos um pico de 51 ouvintes em simultâneo, sem problemas, o que é muito bom. Esperamos que este número aumente e pronto, e voltamos para a semana. A todos, boa noite. Adeus. Adeus. check this out.